A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Hoje venho falar-lhe de um tema sensível para alguns. Venho falar sobre suicídio. Tenham atenção se este é um tema impactante para si. Estamos em setembro e este é o chamado mês amarelo como forma de chamar a atenção para o suicídio. É importante falar sobre o tema e mais importante falar sobre prevenção, já que em 90% dos casos pode ser evitado, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Ainda permanece um tema tabu e que não é abordado ou é muito levemente. Devemos assim destacar a importância de uma boa saúde mental e uma rede de suporte e apoio. A verdade é que o suicídio pode acontecer em todas as idades, sendo que grande parte dos casos estavam relacionados a doenças psíquicas, sendo a depressão e o consumo problemático de álcool as causas mais associadas. Nos dias que correm, existem quadros depressivos que surgem no meio laboral e, por causa deste, situações que podem potenciar pensamentos mais recorrentes de autolesão ou suicídio, como é o caso do assédio moral no local de trabalho, que pode levar a casos depressivos graves e sentimentos de estar sem saída, e ainda a vergonha de que as pessoas saibam pelo que está a passar. No contexto de trabalho, temos ainda o burnout, também conhecido por esgotamento devido à situação laboral, à pressão sentida no trabalho, que pode ter causas variadas. E ainda, nos mais novos, o bullying, as discriminações e abusos, quer físicos, quer psicológicos, são fatores de grande risco no que toca a quadros depressivos graves. Se desconfia que alguém tenha pensamentos suicidários, leve-os a sério e haja de acordo com isso. Não assuma que os pensamentos e sentimentos suicidas são meras chamadas de atenção e encoraje a procurar ajuda psicológica. O mais importante a reter é que não está sozinho ou sozinha. Deve sempre procurar ajuda de um profissional de saúde como um psicólogo, especialmente se experienciar sentimentos marcados pela desesperança, pela ideia dominante de que não vale a pena viver, pela ausência de saída, por um sufoco constante. Repito, não está sozinha, sozinha. Merece apoio e o seu sofrimento pode diminuir. Se estes sentimentos forem recorrentes, por favor, ligue para as linhas de apoio ao suicídio através do SOS Voz Amiga para o 213-544-545, sem constrangimentos e em anonimato. E ainda para o SNS pelo 808-2424, selecionando a opção 4, aconselhamento psicológico. Para mais informações e dúvidas, contacte-me através do meu e-mail, disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova.